nosso tema de hoje, parentesco espiritual. Todos nós, se remetermos à nossa história, nós conhecemos o nosso parentesco corporal, carnal. Temos uma família anterior a nós, nossos pais, avós, irmãos, laços sanguíneos que demonstram que nós temos algumas coisas iguais na questão física. Mas tem um parentesco que é o parentesco espiritual. A gente poderia dizer que ele é mais sutil, mas também nem tão sutil, né? Que ele nos relaciona pelas nossas afeições e até pelas nossas antipatias. Por que que eu digo isso, né? Antipatias? Porque nós temos relações conflituosas dentro da nossa casa. Se alguém não tem, que bom, né? Quer dizer que está nos sendo dada uma oportunidade, talvez, melhor para seguir em frente ou para resolver algumas outras questões que provavelmente virão. Mas essas questões conflituosas, elas não são nada, nenhum tipo de terror, não é nada para nos punir ou punir o outro. São vivências do nosso passado, não muito bem resolvidas, e que nós voltamos para, unidos, fazermos melhor. Porque muitas vezes, lá numa vida anterior, nós tivemos desentendimentos, alguns bastante graves, ou que tiveram ocorrências graves por essa relação. Quando nós atingimos um certo entendimento espiritual do outro lado, nós percebemos os males que nós causamos a alguém, ou que nós precipitamos alguém numa queda, e são situações as mais corriqueiras possíveis, as desilusões amorosas, as questões de sociedades físicas. Então, existem muitas situações. Quando nós percebemos isso, nós pedimos uma nova oportunidade para podermos reparar, para que tenhamos uma nova chance de receber aquela pessoa que nós fizemos o mal e podermos refazer aquilo de uma forma positiva. Uma orientação para aquela pessoa que, de repente, ainda não se encontrou no plano espiritual e que a gente, numa tentativa de um resgate familiar, a gente consegue conduzir isso melhor. Então, quando nós percebemos, nas gerações anteriores às nossas, talvez fosse mais fácil até de se perceber isso, porque as famílias eram maiores. Então, dentro de uma casa com vários filhos, nós notamos diferenças, não diferenças físicas, porque fisicamente a gente até era muito parecido, mas diferenças de manifestação entre nós. E se nós não olharmos para a questão espiritual, puxa, por que que um é tão diferente do outro? Os pais são os mesmos, a educação é a mesma, a comida é a mesma. O que que aconteceu que esse aqui foi para cá e o outro foi para o outro lado? Além das diferenças, nós notávamos que os pais, notávamos e notamos, têm algumas preferências para alguns filhos. Têm afinidades. Da onde vem essa proximidade, essa facilidade com uns e a dificuldade com outros? Aquele filho mais difícil, que me dá mais trabalho, de onde vem isso? A gente pergunta, ou melhor, antes da pergunta, nós ouvimos muito aquela frase que nós nascemos numa família certa, ou na família que nós precisávamos nascer. Ouvimos muito isso. E a pergunta é, por que que nós nascemos naquela família que nós precisávamos? Ou, por que nós precisávamos nascer ali? Porque senão a coisa fica muito lá. Porque sim. Mas tentando elaborar um pouco mais, por quê? Aí a gente começa a perceber as nossas relações dentro de casa. Essas relações mais fáceis e as mais difíceis que eu falei. E quando nós começamos a perceber facilidades e dificuldades, a gente começa a entender o porquê de estarmos juntos. A dificuldade eu já falei, né? Para que a gente possa melhorar ou lapidar o coração, a gente poderia dizer de uma forma bem poética, que significa o quê? Aprender a amar. Então a gente nasce junto, aqueles que têm situações a serem resolvidas, para aprender a amar, para se querer bem. E nada como o laço familiar, mãe e filho, pai e filho, porque nós temos um gosto muito maior. Mas tem aqueles relacionamentos que já são afinados, como também eu disse. Então por quê? Porque muitas vezes nós nos unimos para um trabalho futuro. É muito interessante quando a gente observa os mecanismos da vida, que muitas vezes tem uma coisa que a ciência ela estuda muito na questão material, mas não consegue às vezes entender muito bem na questão humana, que é o magnetismo. Uma pessoa nasce numa região totalmente distante da região que uma outra pessoa nasce. E por esse magnetismo, por essa questão espiritual necessária, eles se encontram no momento. Se encontram e constituem uma família. E são muitas vezes espíritos afins, que já se conheciam, já se gostavam, mas se encontram para, através desse laço familiar, poder receber um outro ao qual eles têm uma necessidade de amparo. Talvez seja a palavra mais adequada, seja essa, amparo, porque senão a gente fica sempre naquela situação de conflito. Amparo e auxílio para que esse outro irmão consiga se encontrar e seguir o seu rumo. Então, nessa beleza que são as famílias, nós temos uma grande oportunidade de entendimento do que é a justiça e o amor de Deus, que nos dá sempre novas oportunidades, novas chances de refazermos tudo aquilo que fizemos e que não ficou de uma forma muito boa, né? Mas não são só dentro das famílias, a gente tem que ampliar essa visão para todas as nossas relações. Quem é que tem aquele amigo ou aquela amiga que é mais próximo do que um irmão? Da onde vem essa proximidade, essa ligação que é tão forte e que também nós nos encontramos fora do nosso laço doméstico, vivências anteriores? As vidas passadas e as reencarnações, elas explicam quase tudo dentro da nossa vida. Se nós observarmos com bastante atenção, elas conseguem nos mostrar sinais e caminhos que a gente precisa seguir. Eu costumo dizer que o relacionamento difícil é aquele que a gente precisa dar mais atenção. Porque tem alguma coisa por trás que eu não sei, mas que eu preciso fazer. Aquele relacionamento que está certinho, está bom, é fácil. É que nem quando a vida está acontecendo tudo bem na vida. A gente só aproveita a vida. É na dificuldade que a gente se puxa para cima para tentar resolver. Então, os livros que tem aqui na biblioteca, e tem livros de vários gêneros, eles nos dão uma visão muito interessante dessa parte que nós não percebemos às vezes no nosso dia a dia. Tem a questão técnica das encarnações, como funciona, como são programadas, enfim, tudo isso. Mas tem histórias que nos são contadas que, através dos exemplos narrados ali, a gente pode aprender. As histórias não são iguais. As histórias que eu vou ler ali podem ser completamente diferentes da minha vida. Mas o que eu posso aprender através daquilo pode me facilitar daqui para frente. E é muito interessante a forma como as coisas se conduzem. Sempre que eles partem para um auxílio numa situação específica de alguém que precisa, eles auxiliam sempre aqueles que causam o conflito. Porque senão não adianta. É que nem quando a gente vem para a casa espírita querer tomar um passe e tirar o obsessor. Tira um, vem outro. A gente tem que mudar, é a gente. A gente tem que chegar no obsessor e, através de uma oração sincera, convencê-lo do que está acontecendo. Conversar com ele, explicar e tentar mostrar a vida de uma forma bem mais ampla do que a simplesmente fazer e reagir àquilo que foi feito, porque senão é sempre uma bola de neve. E aí nós estamos sempre dentro dessa situação de culpa, resgate, e aí a gente fica numa coisa que não vai para frente. Esse texto de parentesco espiritual, ele está dentro do capítulo aqui do Evangelho, e ele foi gerado através de uma frase de Jesus, né? Porque ele sempre aproveitava cada momento em que ele estava ali com os seus apóstolos para perceber a oportunidade de passar um ensinamento. E aí, quando ele estava ali com eles, ali chegou a família corporal dele. E resumindo a história, o texto está ali contado, ele diz que a família dele é aquela que faz a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que estão seguindo o mesmo rumo dele, fazendo aquilo que é certo, aqueles podem ser chamados de família dele. Ele não estava renegando a família física, mas ele apenas aproveitou a oportunidade para mostrar os laços espirituais que nos unem e que são muito mais fortes do que os laços físicos, porque esses duram existências após existências. Os nossos grupos familiares, eles são muitas vezes muito antigos. Eles vêm de encarnações, outras encarnações, durante muitos e muitos anos, para que nós possamos, como eu disse antes, ir lapidando o coração e aprendendo aquilo que a gente ainda não conseguiu e se fortalecendo um ao outro como seres espirituais. Então, essa é a visão, uma parte da visão do que são esses nossos parentescos espirituais.